A partir deste momento, na Rádio Antena Web, iniciamos Grandes Músicas. Para ouvir com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Grandes Músicas. Ora, na passada semana disse-vos que iríamos ter três edições dedicadas aos medleys, aos rapsódios, aos megamixes que se faziam na altura e que muita gente fez abanar o capacete. Pois muito bem, ora, hoje vamos ter aqui quatro megamixes exclusivos de uma coletânea que se dava pelo nome de Máquina Total. Ora, eu não há muito que se possa dizer sobre estes megamixes. E de forma que vamos ficar então apenas com esta intervenção única. É uma intervenção única de hoje no Grandes Músicas, em que vos vou trazer 4 megamixes, todos eles separados, como é lógico, por um separador aqui da Rádio Interweb, para que possam distinguir claramente quando começa um e acaba outro, ou neste caso quando acaba um e começa o outro. E é desta forma então que começamos e acabamos mais um Grandes Músicas. 4 megamixes, na próxima semana serão megamixes não ligados a coletâneas, mas serão também medleys que fizeram muita gente abanar o capacete aí mais na década de 80. Vamos conferir esses megamixes ou esses medleys numa outra edição, na terceira e última dedicada então aos megamixes. Por agora despeço-me com estes 4 megamixes do Máquina Total, os primeiros 4 álbuns que foram lançados, já lá vão mais de 15, se não estou em erro. Ora, desejo-te a continuação de uma ótima tarde para todos os ouvintes da Rádio Interweb. Volto a encontrar-me consigo na próxima segunda-feira. Tenham uma boa tarde e até à próxima semana. Máquina Total. Hostia. The sore in my soul, the mark in my heart, her acid rain. Red Rover, Red Rover, send David right over. Oh no. Good evening. Good morning, friends. Fique ligado na sua antena web. belíssimo. Sintonize www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. Hey, baby, esto es el Máquina Total 3. Sayonara, baby. Dance your ass, ass off. Dance your ass, ass off. Dance your ass, ass off. Dance your ass, ass off. Dance your ass, ass off. Dance your ass, ass off. Ask me why, ask me why. You gotta, you gotta, you gotta move. Ask, ask, ask, ask, ask, ask. You gotta move your butt and get your ass moved by. Techno, bacalao, bacalao. Oye, aquí Valencia, España es de puta madre. De puta madre, de puta madre. De puta madre, de puta madre. Me gusta la paella, para ti y para ella. Máquina Total 3. Go. Flip my lip, quick, quick, whip the new tip. Whip the hip, hop, top, hop to be hip. Shake it, don't break it, we can make it, everybody get. Go, 西马1945。 Total 3. Antena Web, sintoniza-te. Prepárate, colega. Máquina Total 4. take a break. Mira cómo me río más. get up to control y'all. Máquina Total 4. Rompe con todo.